1233, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. 228-260, gol 1233, é pra... Controle Salvador, bom dia, gol 1092, informação mais. Lano 092, aciona identificação, via chegada BMED 1, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 096. 050, via BMED 1. Salvador, é o azul 4234, ponto de espera da 1. 4234, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 160 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar, da 1 0 ou 423. Informa o tráfego motor 500 pés na tela de Duna, o Robson 44 vai intercair na sua aproximação. Assiste do tráfego, vai ficar atento, Golo 755. Assiste do tráfego, vem a aproximação, não intercede, Mike Vitoral. Assiste. Azucua 234, pelos 29, controle Salvador, 119, decima 8. 7198, boa. Cruza 1500. 4234, contato radar na decolagem, se voltar a nível de voo 350, sai da PUCA. 350 PUCA. Autoriza Jamo? Autorizado Jamo, azul 4234. Jamo da presente 4234. Golno 755, confirme se estabilizada. Ah, firmo, Felipe. Golno 755, complete o novo procedimento, chame a torre na frequência 118.95. Completa, 895, Golno 755, ali. Salvador, é o Gol 755. Gol 755, Gol pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 059. Autorizado, Gol 755. Pistão 092, autorizado final do procedimento, ele é taxiway da pistão 0, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 096, reporte para estabilizado. 2.000 no 096, reporte para estabilizado. Instaladoras do 498, informação mais que passo 240, descida até o 60. Aí o 4981, sem identificação, via chegada Bonf, deixa para 4.000 pés, ajuste no 096. Via Bonf 4.000 no 096, 4234, chame centro Recife na frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.85, 24, 124, 85. Secundário no 2545. Ah, é 12545, obrigado. Como é que é? Vê se eu não acho um táxi. 2092, informa o tráfego mantendo 500 pés em Dona, um Robson 44, não interfere na sua aproximação. 2092. Salvador, bom dia, Gol 1759, quase 0, pista 10, pronto. 1759, horário de decolar, pista 10, vento 1950 graus, 059. A linha decola, pista 10, Gol 1759. Decolou 40, controle Salvador 19, 8, obrigado, tenha uma excelente semana. Obrigado, você também. 95, obrigado, obrigado. Muito bom dia, Gol 1759, não vou ou não. Vou no 759, contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 360, saiba sua volta. 360 na não vou ou não, Gol 1759. Estabilizado, sinal do X-ray. É, no 092, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 039. Ele pousa no 0, Gol 1092. abandono Duna, o Mike Victor Alpha, vai com o Prando César, tá sobrevoando em Camaçari, ciente da área proibida, Mike Victor Alpha. Ciente, Mike Victor Alpha, reporte no local de sobrevoo. Reportar no local, Mike Victor Alpha. Do 4981, autorizado o final do procedimento ILS Xray Pistão 0, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 6, reporte contabilizado. É 2000 no 0 no 6, autorizado o final ILS Xray no 0, o 4981. Sidewalk para a posição Duna, 4981. Do 4981, não confirmo se tem referências com sol. Não, então vai manter a presente pro 2783, autorizado da NEB, decolaram, pista no 0, vento no 0 graus, 049. Júlio, alinhado, decolado, no 0, o gol, conclui a um 7 com 9, desvio à direita, ele está para matar, hein? Sete livre de desvio, gol no 759, confirme a proa, quantas milhas? É, o ideal seria voar direto ao mote, vá um pouquinho mais à direita de um mote, uma devida formação. Sete livre de desvio, aguarde autorização do centro e sete. Aguardando, gol 1759. No 759, chame o centro e sete na frequência 125.1, no alterno 123.8, informe sobre desvio. 21-1232, vai informar o desvio, o gol no 759. Salvador, muito bom dia. Passarela 223, próximo, ponto da ponta, zero está bom. Passarela 223, mantém o ponto de espera da pista no zero. Olha o ponto de espera lá, 1-0-2-2-2-3. Como é que é que ele manter a pista no 7? Do 723, decolou os 47, controle Salvador, 119, decimal 8. 19-8-2-7-8-3. Controle Salvador, bom dia, 1-2-7-8-3. 1-2-7-8-3, contato radar na decolagem, se voltar a nível de voo 160, sai da Arboruno. 160, na Arboruno, 2-7-8-3. Alfa Yankee, decolagem autorizada, pista 7, vento variável 3-9. Alfa do Bravo, Yankee. 198.95. 198.95. Bom dia, 4981, final ILS X-Ray, pistão no zero. Passei 2223, olhar e manter, pistão no zero. Olhar e manter, 2223. Azul 4981, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 2223, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável 3-9. Já decolagem 1-0, para 2-2-3. Romeu, como é que é que decolou os 4-9, controle Salvador, 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, Yankee. Azul 4981, pouso autorizado, pista no zero, vento no 0 grau 049. Livre pouso, pista no zero, 4981. Controle Salvador, bom dia, o Papão meu Oscar Mike Yankee. Papão meu Oscar Mike Yankee, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés, autorizado a prejuízo de Manati. Eu posso Oscar Mike Yankee, reporte para 20 milhas e quando possível seu estimado para pouso. Vai reportar 20 milhas, estimado de pouso, eu sou 1-1-4. 1-1-4, copiado. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, suba via, sai da Arbor 1 para nível de 180. Arbor 1 para 180, está livre de restrições para o 2223? Passarelo 2223, suba sem restrições para nível de 180. Sem restrições para o nível 180, 2223. D783, autorizado voar Elefa. Elefa, 2783. Caso 4981, solo 52, libera direito 21-9, solo. Ao liberar direito 219 e 4981. Tá, Mike, Vitor Alfa, evite a área restrita de Camaçari. Corrigindo a área proibida de Camaçari. Tá próximo aos limites, vai circundar a área, respeitando o limite da mesma, o Mike Vitor Alfa. Thank you. Vitor Alfa, parte da área proibida de Camaçari, como está bem no limite mesmo da área. Conforme informado, vai sobrevoar nos limites, respeitando sem adentrar a área, Mike Vitor Alfa. Está mantendo 700 pés, Mike Vitor Alfa. Gente, grata. Mike Vitor Alfa, da presente, solicita 1500 pés para sobrevoo da área proibida. Mike Vitor Alfa, suba para 1600 pés e quando atingindo, reporte para o controle. Atingir, reporte controle, Mike Vitor Alfa em ascensão. Vitor Alfa, subiu para 1.700 pés, reporte quando atingido. Atingiu 1.600, ainda em ascensão, Mike Vitor Alfa. Gente. Professor Vitor Alfa, 1.700 pés, vai manter Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Tu siga a outra, Mike, aqui. O outro lado vai cancelar a operação, se você está liberado para o seu valor. Gente, Oscar Mike Yankee, autorizando voar farol de Itapuã, reporte quando visual com o mesmo ao pera descida. Obrigado, Oscar Mike Romeu Bravo Alfa Tango, decolagem autorizada, pista 7, vento 190 graus, 049. Opa, meu Oscar Mike Yankee, fique atento a um tráfego em decolagem na pista 17. Chame a torre para ingresso no circuito de tráfego na frequência 18.95. Salvador 19.8. Controle 19.8, Tango, bom dia. Controle, bom dia, Bravo Eco Tango, decola na sua escuta. Papa Romeo, Bravo Eco Tango, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 400 via saída Momo. Ok, 400 na saída Momo, Bravo Eco Tango. Sem restrições de atacar transmissão? Afirmativo, suba sem restrições, o Bravo Eco Tango. Ok. Salvador, é o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, chama o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, já. Chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 128.8, alterna 126.0, 2783. Oscar Maquiagem, autorizado a cruzar a final pista 10. É final da pista 10. Autorizado a pista 10. Mike vai livre ao setor. Já em descida. Pra quem eu vou retornar aos 500 pés, vai sobrevoar a região de Duna. Gente, Mike Vitor Alfa, reposta como um local de sobrevoo, mantendo 500 pés. Reportará o local de sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Salvador, bom dia, 6312, informação novembro. Xerar 6312, aciona identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Passivo no 06, desce para 5000 BOMED. Possibilidade para ETAP, Duna? Xerar 6312, autorizado para ETAP. Pode ETAP, 6312. Final pistão 7 autorizado. Final da 1-7 autorizado, gente. Carido 2223, chame centro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. Recife 1288, alterno 1260. Passarelo 2226. Obrigado, boa semana. Não, não. Controle o EcoTango, autorizaria manter proa de vista? Sim, minha proa ideal. É essa magnética aqui, né, que tá mantendo, tá bem alinhado. Quer te confirmar de desvio de informação? Não, negativo, só se autoriza a proa. Gente, é autorizado inicialmente, autorizado na proa de Nitsa. Nossa, como é que é? Solo 07, libera direita, parte 4, frequência livre estacionar. O controle, o 6312, a senhora poderia liberar a velocidade em TAP? Afirmativo, canceladas as restrições de altitude de velocidade em TAP, desce para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX Ray Pistão no zero, o ajuste no zero no meio, reposte constabilizado. Afirmativo, então no zero no meio, desce para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude e velocidade em TAP. 6312. Papa Romeu, Bravo Eco Tango, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288-1260, Bravo Eco Tango, como é que é? Estou localizador, né, 312. Xenai 6312, complete o nosso procedimento, Xenai Torre na frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. Dalco Xenai, vai manter o localizador em sobrevoo, Mike Vitral. Gente, Mike Vitral. Passou o marcador de estando, baixar travado, 6312. Luz livre no 0180 graus, 059, sou Xené, 6312. Entende. Correio, eu chamei a 312, sinal normal, baixar travado. Uso livre no 0190 graus com 629, puxa na hermia 312. 190 com 612. Está remetendo o 6213. Está remetendo? Afirmativo, está estabilizado. Gente, perfil da caixa está guarda de transferência e controle. Para controle, 6312. Seus transferidos, confirmando, chame o controle em 1119, decimal 8, com motivo da remetida? Estava, estabilizou. Desestabilizou, sente. 198, obrigado. Tirar 6312, desoração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 350, seu limite agora nessa proa 7 milhas. Afirmativo, esquerda 350, mantendo, subindo para 2000. Tirar 6312, autorizado manter 3000 pés. 3000 pés, 6312, proa 350 esquerda. Atingindo, 3000 pés ou 6312? Gente, 6312, curve à esquerda na proa 280, seu limite é radial 300 do BR Salvador. 280, radial 1, confirmando 280, Salvador. Radial 300 do Salvador. 300 do Salvador. Salvador, o azul 2796, ponto esquerda, 1096, autorizado. 2796 autorizado, alinhar e decolar. Vento 180 graus, 6219, 2796. Autorizado o nosso ingresso e decolagem da pista 10, azul 6312, curva esquerda na sua 240, seu limite é o localizador. Esquerda 240, limite é o lock. Para interceptar o localizador, curve à esquerda na Pro 160, reporte quando estabilizado, autorizado final do procedimento LSXB. Mativo, 160, reportará estabilizado, autorizado o procedimento, 6312. Xenai 6312, informa o tráfego mantendo 500 pés através de Duna, um Robson 44, não interfere na sua aproximação. Afirmativo, gente, está interceptando o localizador 6312. Controle Salvador, é o azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, subovia saída Conde para nível de voo 970. Conde 970, 2796.